passeando de mão dada. Eu de calça fundilhuda e ela de calça colada. Ela toda arrumada, gata bronzeada. Eu na picadilha com malícia na pegada. Ela toda certinha e eu nem aí pra nada. Ela vai pra faculdade enquanto eu mato aula. Eu da madrugada e ela viciada em sol. Ela vai pra academia e eu vou pro futebol. Eu sou brincalhão e ela é cabeça quente. Ela só anda de carro e o meu rolê é de skate. Eu uso os panos de rap, ela só usa de gris. No baile vai de salto alto e eu vou de kicks. Eu sou pique vagabundo e ela é toda chique. Meu sonho é ter um lowrider, mas ela quer Lamborghini. Sonha com limousine, viciada em vitrine. Eu simples, só quero uma vida longe do crime. Muitas passaram, várias marcaram, mas não ficaram como ela ficou. Muitas beijaram, várias amaram, mas não chegaram aonde ela chegou. Muitas quiseram, feliz me fizeram, mas eu não dei, não dei valor. Me deram abandono, todas as outras se foram, mas ela não, ela ficou. Eu vagabundo nato e ela trabalhadora. Eu todo largado e ela no pique, boa moça. Ela lava a roupa, eu lavo a louça. Ela pensando em tudo e eu só pensando na coisa. Ela gosta de jantar, filme, sorvete. Eu gosto de bilhar, pizza e videogame. Ela gosta de Lil Wayne e também de Kanye West. Eu gosto de sabota, facção e DBS. Ela quer ter uma lesse, eu quero um pitbull. O time dela é vermelho e o meu é azul. Ela vem de Cazuza e eu vou de Raul. Ela cheia das curvas e eu cheio das tatu. Ela é motivo de rima e eu caneta no traço. Ela vestido lá em cima e eu calça lá embaixo. Ela diz que eu me acho, mas ela é que nem eu. Faz de conta que ela é Ave Maria e eu vou brincar de ser Deus. Muitas passaram, várias marcaram, mas não ficaram como ela ficou. Muitas beijaram, várias amaram, mas não chegaram aonde ela chegou. Muitas quiseram, feliz me fizeram, mas eu não dei, não dei valor. Me deram abandono, todas as outras se foram, mas ela não, ela ficou.